Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 Operadora 41 8401 0909, dígito 1. Ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia Bendita, nesse sábado de carnaval, quero te dar a paz. A paz em todos os sentidos, hein, gente? Sem briga, por amor de Deus. Alegria, sim, contagiante, mas sem colocar em risco a vida. Vamos pedir a Deus, protege, Senhor, os foliões. Senhor Deus, por misericórdia, protege os desmiolados, que não haja exagero na bebida, afaste o craque. Senhor, afaste todo e qualquer malefício, afaste a má companhia, afaste aquele que pode ser motivo de briga. Proteja, Senhor, dá juízo, Senhor, juiz na cabeça desses jovens, juiz na cabeça desse povo, gente. Carnaval tá aí, mas não significa que tem que ser tudo aproveitado hoje. Tem gente que entra no carnaval dizendo assim, vou beber todas, como se não existisse amanhã. Eu tenho que viver tudo, como se não tivesse uma vida pela frente. Senhor, discernimento, Senhor. Vai lá, mais um pouquinho. Alegria. Quero dar a paz. A paz de Jesus, gente. Jesus misericordioso, a paz nas estradas. Jesus misericordioso, paz nas famílias. Jesus misericordioso, paz nas festas. Jesus misericordioso, paz no carnaval. Jesus misericordioso, paz no casamento. Escute o que foi deixado na plataforma. Sua bênção, Padre Reginaldo. Meu nome é Jucinara, falo de Piraquara. Escuta a Rádio Evangelizar. Tenho testemunho para a honra e glória do Senhor. Meu marido machucou a perna já tem mais de um ano e a ferida não sarava. Acompanhe o seu programa e a Hora da Misericórdia. Ele começou a tomar água benta e a passar na ferida, que graças a Deus ela está cicatrizando. Obrigado, Senhor, pela graça recebida. E sei que Deus não faz a obra pela metade. Se Deus quiser, eu vou testemunhar muitas outras graças. Padre, comprei o seu DVD. Creio no Deus do impossível. E é uma bênção. Obrigado, Padre Reginaldo, por nos evangelizar. Amém, querida. Deus seja louvado porque você está aí. Um abraço ao povo de Piraquara. São regiões que fazem parte da Grande Curitiba. E a Rádio Evangelizar chega forte, que bom. Eu quero fazer um apelo para Curitiba, região metropolitana. Pleno sábado do carnaval. Divulgue a Rádio Evangelizar. É no boca a boca, viu, gente? é no boca a boca, é no rádio peão. E isso vale para todas as cidades. Vamos lá? Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor é bem firmada, ela é bálsamo para a vida, é alimento. O texto de hoje, Marcos 10, 13 e 16. Como é que vai o teu diário espiritual? Tá escrevendo os apelos, fazendo ali o ramalhete espiritual todo dia, gente. O ramalhete não é feito num dia, não. Cada dia um pouquinho. Cada dia um pouquinho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Algumas pessoas traziam crianças para que Jesus as tocasse. Os discípulos, porém, as repreenderam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, porque a pessoas assim é que pertence o reino de Deus. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçava as crianças, impondo as mãos sobre elas, as abençoava. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É o caminho do céu, é o caminho de quem de fato busca as coisas simples. As crianças vivem de forma simples. Como assim? Claro, uma criança, ela se joga nos braços do pai, mesmo que o pai é meio durão. Uma criança se diverte com tão pouco. Você pode olhar para uma criança. A criança sorri, a criança, não importa. Ela está de bem com a vida, porque ela é pura. Os discípulos de Jesus acharam que as crianças iam incomodá-lo, por isso tentaram afastar. Jesus falou: não, não é por aí. E se vale do momento para dizer: quem não aceitar o reino dos céus como uma criança, não tem lugar nele. Sabe o que quer dizer isso? Gente, não adianta muita sabedoria, ciência. Não adianta ficar com argumentos profundos e teológicos. Isso serve no seu momento. Mas no dia a dia da fé, é você acreditar. Como uma criança acredita no pai e na mãe, acreditar em Deus. Existe um testemunho que eu quero ler. Padre Reginaldo, sua bênção. Vou contar o que aconteceu comigo. Há tempos minha mãe me falava do Senhor e do seu programa. Eu vou ser sincera, eu não queria ouvir. No meu trabalho, minhas amigas me falaram de você. E todos na hora escutavam, mas eu não queria ouvi-lo. Eu dizia: eu não gosto, e pronto. Engraçado, dá uma olhada no site. Foi quando eu entrei numa depressão. E eu não tinha mais a quem recorrer. Foi quando eu tive que dar o braço a torcer. Comecei a escutar seu programa. Padre, Deus fez maravilhas na minha vida. Eu escuto o Senhor pela rádio AM, Santa Cecília, Santa Catarina. Quem escreveu? Josiane. Olha a última frase dela. Através deste programa, eu posso testemunhar hoje a minha fé. É, meu Deus. Como ela diz ali no meio. Dizia: não gostava, e pronto. Deus foi aproveitando as frestas. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Abençoai e santificai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.